suma, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis. E aí, galerinha, bem-vindos a mais um Não Podcast. Eu sou o Jordano e eu conheço mais de 10 receitas diferentes para se fazer com miojo. Opa, aqui é o Zuei. E eu sou um terror na cozinha, galerinha. Você já imagina até como, né? Mas enfim, eu sou o Dani Hell e eu sei uma porrada de receita de frango. Eu sou o Lendi, se eu tivesse perdido na selva, eu morria de fome antes de comer merda de urso. Boa, velho. Boa. Boa. Eu quero perguntar uma coisa aqui agora. Quem comeria merda de urso aqui nessa porra? Ah, velho, eu não, hein? Tem tanto mato, cara, que dá pra comer. Imagina comer merda de urso, cara. Porra, olha, faço biscoito de lama, mas não como merda de urso. Né? Bolinho de casca de árvore, cara. E você, Hel? Não, de jeito nenhum, jovem. Tipo, tanta coisa numa floresta. Tipo, por que você vai pegar merda de urso? Dani Hel, com merda de frango, cara. Tipo, não, eu tenho uma floresta. Eu encontrei merda de urso. Cara, eu ia atrás do urso pra fazer um urso frito. Olha, eu acho que a última coisa que eu ia fazer é ir atrás do urso. Cara, eu ia atrás de um urso pra fazer um urso frito, cara. Olha quanta carne, quanta gordura, quanta proteína, quanto lipídio, quanto carboidrato o bicho tem, rapá. Só tem um único problema. O urso acha a mesma coisa de você. Não, ele não acha a mesma coisa de mim. E quando ele me vê, ele já vai estar no meu bucho, sendo digerido, sendo degustado. Só uma dica. Tu vai dica comer o bucho de dentro pra fora, mano. Ou vai comer o urso de dentro pra fora. Exatamente, vou comer o urso de dentro pra fora. Só vou dizer uma como coisa. Como rapaz? Como o cara da Wikipédia aqui, o urso escuta melhor, tem um faro melhor e corre mais do que você. Ele corre mais que eu? Tudo corre. Bem, ele pode correr, ele pode cheirar, ele pode ouvir mais que eu, porque eu sou surdo mesmo. Mas será que ele é mais inteligente, é mais ágil que eu? Uh-huh. Ele pode correr, mas correndo... Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que... Olha lá, hein, rapaz, que eu não dou um mole que nem você, não. Aham, Cláudia, senta lá. Então... Sim, se for um urso americano, cara, ele vai saber mais inglês que você. É, porra, vai falar muito mais... Mas aí eu vou sacanear ele com o meu jeito, né, com o meu inglês paraguaio da China, chegar lá e meter um rap nele. Aí ele vai ficar repisado. No hippie. Entendeu? Entenderam a piada? Não, eu acho que foi melhor não entender. Exatamente, né? Vamos seguir. Adé, vamos seguir como se a gente não introduzir o tema. Pois é, porra, acho que o pessoal já entendeu aqui com as nossas introduções que a gente vai falar alguma coisa referente com... Ah, cara, olha só, não, nossas introduções, pô, eu falei de frango. O outro falou de miojo, o outro falou de merda de urso. É, cast de urso, né? Não, peraí. Não, você falou de miojo. Um outro falou... Não, você falou de frango. O outro me fala de miojo. Um outro me fala que não comeria merda de urso. E chega eu pra ter rival e fala que sou terror na cozinha. Mistura tudo, mexe e ataca no forno. O que, que vai sair? Vai sair um miojo de urso com você cozinhando na cozinha. Exatamente. Na verdade, não. Vai sair um miojo de frango com molho de merda de urso. Cozinhando na cozinha. Exatamente. Perfeito. Só isso aí, assim mesmo, cara. Ai. Mas eu acho que o pessoal já entendeu que a gente tá falando de comida, né? É um cast sobre urso pardo, não? Não. Então eu tenho que mudar a minha introdução. A gente não, cara. A gente de cozinha e pronto, vira um cast do cozinhado do Land. What the fuck? Cara, pior que não vai dar, só vai ter osso. Mas bem. É, cara. Costela. É, não vai dar certo. A não ser que vocês gostem de costela, né? Não gosto de costela, não. Deixa pra lá. Vamos parar com esse papo de comer o Land que não dá certo, não, cara. Não dá certo de comer o Land, verdade. Mas eu acho que a galerinha já entendeu. Tá muito vamos passar pra pergunta óbvia, cara. A galera já entendeu o que é. Se a galerinha não entendeu, vamos explicar. Vai, deixa o líder falar. Vamos deixar. É o seguinte, a galerinha percebeu já que provavelmente o nosso cast será sobre comida, né? E vamos adiantar logo, vamos passar pra pergunta óbvia, né, cara? É, o que poderia ser uma pergunta óbvia num cast de comida? sei lá, qual é a sua comida favorita, cara? Pô, a minha comida favorita... Peraí, meu jovem, isso aí não tem nada de pergunta óbvia. O que é mais óbvio que pergunta favorita, cara? Você come? Pergunta óbvia. Você gosta de comer? Você gosta de comer? Gostar eu não gosto não, mas eu preciso, né, cara? Cara, eu vou te confessar uma coisa do fundo do meu coração. Eu como porque eu gosto e preciso, entendeu? Então é que eu te mandar um papo reto, cara. É isso, cara. Eu tenho que comer porque eu gosto, eu preciso e é fundamental pra minha sobrevivência, sabe, cara? É isso aí. Comer é bom, cara. Comer é bom, de verdade. Agora... Dependendo... É que nem uma arte. Isso é que nem a música, cara. Comer é o melhor para poder crescer. Comer o melhor para crescer, se tornar forte e grandão. É, cara, mas deixa eu contar uma história aqui. Eu tive um professor de inglês, cara, que ele contou pra gente lá em sala de aula que ele não gostava de comer, sabe, cara? E tipo, o cara vivia basicamente de tofu e chá, cara. Isso, cara? Nossa, cara, de tofu e chá? Uhum. Cara, de fato, esse cara era um esqueleto vivo ambulante chamado Brook, não era? Era bizarro, velho. Ele era muito magro, velho. Muito magro, muito magro, muito magro, cara. Só que, tipo... Cara, eu acho que ele realmente via disso, cara. Porque você poderia oferecer o que fosse pra ele, ele não aceitava, cara. Na sala de lanche, você nunca via ele comendo. Mas ele sempre tava lá com tofu frito, alguma merda assim, cara. Agora, cara, como esse cara se mantinha em pé se só vivia de tofu e chá? Impossible. Cara, ele é alien, cara. Esse cara é alien. É um alien introduzido no meio aí dos indianos, cara. Tem os indianos lá que falam que vivem só de luz. Aham. Uhum. Porra, só de luz, cara. É outra coisa que eu não entendo, esse pessoal. Com tanta fartura de comida, tanta coisa... Não, cara, mas eu conheço essa galera assim, cara. Tem um professor da minha irmã aqui, cara, que, tipo, ele come pão com azeite, tipo, almoço e jantar só, sabe? Tipo, ele um homem disso, de boa cara. Vida, cara. Caralho. Cara, se eu comer pão ele com azeite nas minhas refeições, eu vou comer 2 quilos de pão com azeite em cada refeição. Exatamente. O azeite tá caro, cara. Não, eu imagino, cara, como é que deve ser a merda de uma pessoa que come pão com azeite, cara. Cara, isso aí... Prisão de ventre aí, nunca, né? Né, já que o azeite previne prisão de ventre. Ah, é, pois é, tipo, eu não sei como é que é, tipo, essas coisas dele. Mas, tipo, o suor dele, cara, é verde. Hulk. Não, esse aí não é humano. Isso eu tenho certeza. Esse aí, de fato, não é humano. Ele veio de Marte, infiltrado aqui na Terra. É um espião e tá espionando a gente pra poder avisar a invasão marciana. Chama o Will Smith, cara. Chama o Will Smith, o Tommy Lee Jones. Liga pro Tommy Lee Jones, Will Smith, passa eles virem aqui. Só não quero flashzinho. Só não quero flashzinho dos esquecimentos. O resto, traz as armas todas que a gente acaba com eles. Nunca apresente o Vini ao professor da sua irmã, viu, cara? Nunca, cara, na boa, nunca. Vai ter sushi de alien, sabe? Na próxima aula, quem sabe? Sushi de alien. Acho que a gente fugiu completamente do tema. Não, cara, a gente tá falando de sushi. É, pois é, enfim. Sushi é comida, né? Sushi é comida, então a gente ainda tá no tópico. Sushi. Nossa, que desculpa esfarrapada pra dizer que a gente tá no tema, hein? Meu Deus do céu. É, tem que pensar rápido, rapaz. Tem que pensar rápido, muito rápido. Então, já que a gente tá falando de sushi, sushi menin, menin, aproveitando o sushi, mas vocês sabem fazer sushi? Ah, cara, fazer não, cara, mas... Comida japonesa não é pra mim, não. Eu gosto da minha comida bem feita. Aham, uhum. E você? Eu gosto de mulher japonesa. Ah, cara, tipo, é aquele papo reto. Eu gosto de comida japonesa até o momento que eu ainda não provei. Quando eu provar e achar ruim, eu paro de gostar. Quando eu tiver a oportunidade de comer um sushi menin, aí eu digo se é bom ou se é ruim. Entendeu? Tá ligado? Ou seja, ele basicamente disse que, tipo, não comeu ainda, então não tem opinião, certo? É isso aí. Eu enrolei pra caramba pra dizer que nunca comi comida japonesa. Essa... Tá certo. Cara... Comida chinesa é uma coisa... Chinesa não, perdão, japonesa. Comida chinesa é boa. Agora, comida japonesa é uma coisa que eu não entendo, cara. Porque ela não tem gosto. Ela tem gosto do molho que você bota. Mas é exatamente isso que faz a comida excelente, cara. Ah, velho, eu acho que tem gosto sim, cara. Porque, tipo, a gente aqui do ocidente, cara, O que é que acontece? É o ocidente, né? O nosso lado. É, ocidente. Pronto, é. A gente aqui do ocidente, cara, tem muito aquele lance de tempero em comida que leva maionese, ketchup, sei lá, sal demais, esse tipo de coisa. Lá no Japão não, cara. Por isso que eles são mais saudáveis do que a gente. E tipo, se você tentar comer uma comida sem sal, com pouca gordura, com não sei o que e tal, a comida vai ser sem gosto pra ti, cara. Entendeu? Mas... Não, peraí. Peraí, Jordan. A gente tá falando de quem? De mim ou dele? A gente tá falando de nós, sociedade ocidental, cara. Não tem como a gente falar da sociedade oriental. Se eles gostam disso, parabéns. Que fique lá então, cara. Eu prefiro uma comida concordo. Com sabor. Se eles conseguem viver com arroz e peixe, o problema é deles. Eu gosto de carne de porco. Carne vermelha. Poxa, só tô explicando por que é sem gosto a comida deles, entendeu? Pra gente. Um minuto. Cara, eu vou ter que parar de ser um gay civilizado e sacar minha katana aqui e sair untando alguém? Eu quero falar. Puta que pariu, meu irmão. Ok, ok. Fala, cara, um minuto pra gente falar, vai. Um minuto pra me falar. Falando. Engano seu, Jordano, porque eles colocam sal, sim. O sal é um tempero que todo mundo utiliza. O negócio de diferença é a proporção e a quantidade que eles colocam. Que é bem reduzida a quantidade de sal que eles colocam. Mas eles usam sal, sim. Porém, o que a gente coloca uma colher, eles colocam um grão. Mas eles colocam sal. Mas o importante é você entender a comida dele fica uma merda. Não, mas é bom, cara. É bom comida japonesa. É saudável? Não. Questão de gosto, cara. A dieta do Mediterrâneo é a dieta mais saudável do mundo. Ah, pimenta? Não, pimenta é saudável. Pimenta é saudável, não. Porém faz mal em excesso. É pimenta pura, velho. É comida do Mediterrâneo, cara. Ah, é. Só tirar a semente, que é a semente da pimenta que faz arder e faz mal. A dieta do Mediterrâneo é considerada a dieta mais saudável do mundo. É. Sou eu que eu tô falando. Tipo, pra mim, cara, a dieta mais saudável do mundo, cara, é pão com ovo de manhã, arroz e feijão no almoço, alguma coisa pra comer de tarde e salgadinho com iogurte à noite, cara. Isso é saudável. Eu detesto ovo, então eu passo. Não, comida saudável é um hambúrguer de manhã, no almoço, aquele ultra mega super Big Mac lá. Não, Big Mac é ridículo. Quase não, também é ridículo. Cara, como é que é o nome daquele? Não, aquele hambúrguer que é três camadas de carne? É duas ou é três camadas de carne, cara? Como é que é o nome? No Bob's tem o Triple X. É, essas paradas doidas aí. Que eu não conheço, que eu não como, então fica difícil explicar aqui o que é comida saudável. Como é que tu tá dizendo que é bom se tu não come, cara? Pois é, né? Eu não como e tô falando que é bom. Eu sei porque eu vejo todo mundo comendo por aqui, entendeu? Então, deve ser bom, né? Pra todo mundo comer. Eu já vi gente comendo merda de urso e nem por isso eu falo que é bom. De fato. Não, mas eu continuo achando que é bom, cara. Que o pessoal, todo mundo come. O cara aí foi um cara que tu viu na televisão. O cara que faz sucesso. Um cara que é foda. Tá bom, tá certo. Você ganhou. Ok. É a mesma coisa do ovo, cara. Praticamente todo mundo gosta de ovo, menos eu. Não, cara, eu não gosto, mas também não desgosto. É normal. É uma coisa que não interfere o ovo. O cheiro do ovo me enjoa. Ai, velho, falar em coisa que eu não consigo comer, cara. Eu não consigo comer nem a pau é verdura, cara. Paladar de criança total, cara. Que isso, cara? Sério? Nenhuma? Nenhuma, cara. Só o som, cara. Tipo, não é nem pelo gosto, sabe, cara? Quando eu mordo uma folha de alface ou uma cenoura ou qualquer coisa que faça aquele... No meu ouvido, velho. Caralho. Falar. Engulo minha alma. Concorra. Eu não consigo comer nada verde. Ainda mais... Nem coisa que é verde também que faz esse barulhinho. Tipo cebola. Cara, quando tu morde aquele pedaço de cebola que faz aquele... Sério? Eu me amarro, cara. Eu gosto bastante de cenoura, por exemplo. Eu comia crua até. Cenoura eu gosto. É. De fato. Eu como crua também. Deixa eu falar. É um minuto aqui pro mano do rap. Não, não mando rap, não. Nem gosto de rap, na verdade. Mas, enfim. Sério. What the fuck? Tipo, que mundo do rap, cara? O Lendi não gosta de ovo, eu não gosto de verdura e o Vini não gosta de rap. Isso aí! É nóis, meu irmão. Então. Diz aí, o que você não gosta, então? Cara, mas deixa eu me defender primeiro aqui. Eu gosto de ovo. Não, eu não gosto de ovo. Na verdade, ovo pra mim não cheira nem fede. Tá no nível. Tá na metade. Tá no neutro. Agora, me falar de verdura, cara, vai depender muito da verdura. Se for um espinafre, eu lembro do Popeye e só lembro que o Popeye não usava espinafre. Então, é aquilo. Se for um brócolis, cara, brócolis é muito bom. Um alface é uma coisa que eu não curto muito, mas se tiver no meio misturado, enrolado em tudo, dá tranquilo pra comer. A parada dos legumes, rapaz, da cebola, porra, a cebola é muito boa, cara. Aquela cebola com aquele contrafilé, com aquela picanha frita e aquela frita ali, com mais um tomate, mais um pimentão ali assado no molho da carne ali, frito ali, junto ali, tudo tranquilão, pô, tranquilão de comer. Agora, o que eu não gosto mesmo, cara, é jiló. Mas eu acho que isso aí deve ser opinião comum, né? Exato, quem gosta de jiló, cara? Minha avó, meu pai, meu primo. Cara, porra, minha mãe gosta. Então. Cara, não, eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Eu meio que nem sei o que é jiló. Não, eu vou ser sincero com vocês. Eu já me obriguei a comer jiló. Só porque faz bem à saúde. Tipo, tava assim. Não, vou te explicar a situação que eu passei. A parada tava lá, num ensopado de frango e um milhão de legumes no meio. Eu botei tudo. Aí eu virei e falei, que bagulho é esse aqui que tá aqui nesse meio aqui? Vai virou, é jiló. Aí ele falou, mas você não precisa comer não, porque tu não vai gostar, que tu já não gosta mesmo. Eu falei, tem dessa aqui não, meu irmão. Bota esse bagulho aí que eu vou comer. Eu vou comer porque essa porra faz bem. Entendeu? Aí eu, pô. Mas, cara, quando eu comi, cara, foi o seguinte. Eu preferia ter me untado e não ter comido, mas tranquilo. O bagulho amargou até o fundo, cara. Foi tipo, cara, come um jiló pra tu provar o amargo que ele dá na boca, velho. Tu vai adorar, cara. Tu vai me xingar até amanhã, mas tu vai gostar. É sério. Eu gosto do Vini reproduzindo as paradas, sabe? Tipo, ah, não tem essa aqui não, meu irmão. Papo reto contigo, tá ligado? Ah, hoje eu tô inspirado, cara. Hoje eu tô inspirado. Eu vou dizer que eu tô inspirado. Eu sei lá com que eu tô inspirado, mas eu tô inspirado. Baixou o mano no Vini. Baixou o mano. O mano, mas eu não vou ficar quieto aqui porque é a parada nossa aqui. Então, simbora. Porque é isso, entendeu? É isso. O que eu não gosto é de jiló. Vai, sem treta. Vamos continuar, vamos lá. É, papo reto. Manda papo reto aí, Hel. Cara, o que eu não gosto, assim, vocês já sabem, assim, eu odeio com todas as minhas forças queijo, cara. Queijo! Traga um queijo Winchester para ele! Hã? É? Aí, oi? Eu conheço bastante queijo, eu gosto muito de queijo, mas esse queijo aí eu não conheço. Tu não conhece o queijo Winchester? Não. Winchester, não. Pra mim, são os malucos do Supernatural, cara. Cara. Ou o Winchester 22, né? Exatamente. Não, mas tá bom, tudo bem. Ninguém conhece o queijo Winchester. Never. Eu sou o único. Então eu devo ter confundido o nome com alguma outra frase difícil de falar, da qual o meu inglês... Aí, já que eu achei esse queijo na internet. O meu inglês confundiu o meu cérebro, fez um conflito no meu cérebro, tá ligado? Aí o papo foi torto. Desculpa aí, daqui a pouco eu tento endireitar o papo, mandar o papo reto aqui, tá ligado? Então, vamos rolar. De boa. Mas é isso, pô, aí eu vou ter que defender o queijo aqui, porque, pô, eu gosto do queijo parmesão, que é aquele queijo ralado, que a gente coloca e tal. Eu detesto esse queijo. Eu gosto, é muito bom. É bom assim em termos até, tá ligado? Manda aí, fala aí, Jordano, fala aí. Eu gosto de todo tipo de queijo, cara. Queijo, eu como queijo de qualquer tipo de queijo, velho. O que tu imaginar, cara? Ah, depende, cara. Aqueles queijos verdes mofados eu não como, não. Cara, eu já fiquei 24 horas sem beber água, cara. Porque na geladeira, eu não tava em casa. Eu tava na casa na época de uma namorada minha. Tipo, na geladeira, cara. Ai, tem um queijo gigante desse. Mandam nessa parada. Ô mano do rap, fala aí, ah, irmão. Você vai fazer um rap sobre queijo? O queijo é muito bom, tem o parmesão, passa pelo Winchester, elevado pelo chess. Chess. Temos o queijo. Você queria rimar parmesão com pão, cara. Oi? Perdeu a rima, tu tinha que ter rimado parmesão com pão. Exato. Vou me despedir do mano do rap. Vai lá, falou, falou. É, mas assim, posso continuar? Cara. Pode sim, continue. Então, tipo, eu fiquei 24 horas sem beber água, cara, porque na prateleira da geladeira, na frente da garrafa de água, tava um queijo desses, acho que era gorgonzola, sei lá, essa porra verde, sabe? Cara, eu não tinha coragem de tocar naquilo pra pegar água. Tem noção. Mas por quê? Tava estragado? Que? Cara, não tem como aquele queijo de TH. Exato, aquele queijo é assim mesmo, cara. Você não sabe que queijo é esse? É não, aquele queijo. Por isso que eu tô perguntando. Por que tu não quis tocar, cara? O quê? Toque? Ah, é. Segura, tô... Aquele queijo é estragado por natureza. Aquele troço é fedorento demais. Se eu toco num troço daqueles, cara, simplesmente, sei lá, cara. Eu acho que meu dedo desintegra, cara. Não, cara, o seu dedo mofa por osmose. Exato, também. Mas deixa eu me defender antes que rolem as acusações aqui no tribunal. Deixa eu falar. Cara, queijo, eu gosto, mas esses queijos aí são horríveis mesmo. Só pelo cheiro dele, cara. Pelo cheiro dele também não chego perto. Mesma coisa que você, Hel. Eu passaria 24... Não, não passaria 24 horas sem tomar água. Porque eu pegaria uma colher, ou pegaria uma colher de pau, jogaria o queijo pro lado e puxaria a garrafa d'água, né? Eu uso a minha inteligência, né? Não, cara, mas eu sou desde pequeno, assim, eu sou meio fresco com essa parada de queijo, cara. Tipo, antigamente eu nem tocava no queijo, sabe? Cara, por falar em fresco por causa de queijo, cara, eu tenho um primo que eu não vou dizer o nome dele, não, mas ele não come queijo porque é comida de rato, cara. Putz. Hã? What? Não, eu que você pediu. Ele não come pizza, cara, com queijo. O que é uma pizza sem queijo, cara? Me explica. Peraí, cara, o Daniel não come queijo. Ele é desse nível, velho. Não, calma aí. O Daniel não come queijo. Então, ele não come uma pizza com queijo. Então, que você acertou quieto aqui, cara? Ele não come pizza. É, ele ficou em silêncio. Eu vou defender o réu agora, cara. Eu vou defender porque... Não, não vou defender o réu, não. Ele que se dane também. Cara, tipo, se eu vou no rodízio de pizza, cara, eu encho o rabo de pizza doce. Olha. Não, cara, fala sério, tu tem esse mesmo problema, não come pizza por causa do queijo, cara. Cara, depende, hoje em dia eu tô muito mais tolerante com isso, entendeu? Mas, cara, tipo, não, assim, tem muita pizza que é só o queijo, cara. E aí, tipo, aquele gosto mesmo, não sei, não gosto daquilo, cara, não gosto. Não, eu entendo tu não comeu uma quatro queijos, mas, tipo, uma pizza de... Mozzarella, cara. Por exemplo, mozzarella. De bacon, cara. Uma pizza de bacon, uau, que tem queijo também. Então não come? Cara, tipo, se tiver o queijo, aquele queijo é líquido, não é líquido que se chama? Queijo derretido na pizza doce, eu não como, na pizza toda eu não como, cara. Não como. É, cara, queijo depende não. Da proporção do queijo. Exato. Se tiver só um pouquinho de queijo, ele come. Cara, passou de uma certa proporção. Não importa o que você fale pra ele, não importa se você oferecer dinheiro pra ele, ele não vai comer. Exatamente. O problema, cara, é que, tipo, toda pizza aqui, ela é baseada em cima da pizza de mozzarella, sabe? Tipo, se tivesse... Quando eu for pro Rio, cara, eu vou te forçar a comer um fondue, cara, todinho. Vai forçar o quê? Vê se tu come um fondue de queijo, cara. Tá doido? Tá doido, nunca. Nem eu como fondue de queijo, rapaz, que isso? Nunca, cara. Caralho, tá doido? Cara. Eu tô chocado, cara, com isso. Tipo, se tu oferecesse um fondue de chocolate... Porra, aí tranquilo. Pronto. Tava resolvido já. Tava resolvido o problema. Agora tu me vem com fondue de queijo, meu irmão. Tudo bem, eu gosto de queijo, rapaz. Eu não tenho frescura com queijo, mas... Porra, nem eu como fondue de queijo. Que girar do réu que tem os problemas e as periquitices dele com um queijo. Mas, cara, parada. Eu cheiro esse termo, cara. É, pois é. A parada é exatamente essa que eu tava falando, entendeu? Parece que, tipo, se houvesse um estágio, um nível 1 das pizzas, sabe? A pizza número 1 seria de mussarela, entendeu? Então todas as outras necessariamente tem que ter aquela camada de queijo na maioria das pizzarias que você pega, entendeu? E aí, tipo, eu não como. Simplesmente assim. Tu dá pra sair com o meu primo, então, cara. Diga não, Caia. Um dia eu vou fazer uma pizza especial pra você. Eu sou de família italiana, isso aí é comigo mesmo. Cara, tá aí outra coisa que eu me ferro. Rodízio de massa, cara. Sério, eu no rodízio de massa, eu sou Bolognese Futebol Clube, sabe? Lá, cara, só gente... com macarrão com carne moída. Não, como diria o meu pai, macarrão com boi ralado, entendeu? Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não saio, eu não vou muito longe disso não, que eu não sou chegado muito em massa com queijo, não. Quando você coloca muito queijo na massa, chega um ponto que fica enjoativo demais pra mim. Eu tenho o estômago muito fresco. Não é só você não, o Lente, eu também. E quem come muito queijo também, o queijo também faz mal. Mas é aquele negócio, né? Tudo em excesso faz mal. Não é apenas com queijo, qualquer outra coisa que você coma. E no meu caso, eu não sei porquê, mas se eu comer muito, se eu comer queijo hoje, amanhã e depois, por 3 dias seguidos, eu vou passar mal. Eu passo mal, não sei porquê, entendeu? É uma coisa ridícula biológica. Aí, isso eu já não tenho. Que eu isso... como queijo cheddar todo dia. Eu como muito cheddar, muito queijo Gouda. Olha só, era o cheddar que eu tava falando. Winchester não, é Sheldon. Cheddar, cacete, você confundiu o cheddar com o Winchester? Exatamente. Nossa, eu falei que o inglês falho fritou a minha mente. Aí me veio o Winchester. Tem tudo a ver, cara. Cheddar e Winchester. Realmente são palavras bem parecidas. Cara. É bem parecido. Winchester e Sheldon. Aí, pô. Aí, imagina na mente do Zway a palavra Sheldon virando Winchester. Sheldon. Tu tá confundindo todas as séries aí. Ó, Sheldon misturando com Winchester mais Chelsea mais Celso. Aí vê tudo rodando. Aí o cérebro para. Tudo para. Começa a sair faísca e fumaça, e só a palavra Winchester fica. É difícil, é difícil. Sheldon com Winchester é the Big Bang Supernatural, né? Pô, gostei da série. Muito boa essa série, passava na televisão, mas eu nunca vi. Hã? Hã? Fico imaginando o Sheldon caçando fantasmas, né? Ele e os irmãos Sheddar, né? É? Eu, por aí. Ah. Enfim. Já que a gente falou então de coisas que não gostamos, que coisas assim vocês adoram, por exemplo, na comida? Cara? Eu adoro na comida ou comida que eu adoro? É, comida que você adora, pode ser. Pizza. Pizza, capelete, ravioli. Italiano, pizza, desgraçado. Italiano detectado. Dio santo. Oh, ok. Sabemos que temos um italiano aqui. Um italiano da Itália para... da Itália paraguaia. Eu não sei do que eu gosto. Eu sei que eu gosto de muitas coisas, mas não sei qual seria meu preferido. Então, eu passo a bola da vez. É, cara, eu gosto de pizza, eu gosto de camarão, cara. Porra, detesto camarão. Fruto do mar, cara. Peixe, detesto cara. Fruto do mar. Cara, eu como demais, cara. Quer me matar envenenado, cara? Me dê uma comida desse tipo, velho. Cara, uma das coisas mais nojentas que eu já comi foi lula. Ah, velho, nossa, fala mastigando, sério, mastigando, parecia que eu tava mastigando um chiclete salgado. Eu não consegui engolir aquilo de jeito nenhum. Nossa, sério? Não, cara, então é porque tava mal feito, cara. Porque ela não é tão borrachinha doce, não, cara. Exatamente o que eu iria falar agora. O que porque faz lula, uma cara, boa. Lula é gostoso demais, cara. É doido. Olha, o que faz uma boa comida é o cozinheiro. E não a comida em si. E não Você ajuda um bom cozinheiro e te dá uma boa comida? Exatamente. Então. Não, eu fudei com ele. Vamos voltar. Momento magenta, né? Momento magenta. Minutinho. Eu não concordei com ele, concordei? Concordou, cara. Pior que você concordou. Eu fiz isso. Tô me entregando em rede nacional, não pode. Ah, cara, pior que foi assim, eu fiquei na expectativa, entendeu? Que tipo, eu peguei a parada e tal, aí de repente você falou, porque não acredito, cara. Mas foi coisa do momento, sabe? Foi coisa. Ah, cara, momento magenta à parte, continua aí, vamos lá. Exatamente, vamos deixar o momento magenta, o momento colorido de fora e vamos voltar pra cena. Eu entendi o que você quis dizer com a história do bom cozinheiro lá. E realmente Cara, se você sabe preparar realmente a comida, ela realmente fica melhor. Ah, isso é fato, cara. Não, eu tenho um exemplo aqui, tipo o Lendi na minha casa, cara. Sem tipo, dúvida. Ele aqui já comeu bacalhau, já comeu atum. Sim. E o cara não gosta. Eu detesto bacalhau, não suporto atum, não sou muito chegado em peixe, mas eu não pude deixar de comer eu não vou lembrar o nome daquele troço, cara. Vai ser pra mim, vai ser pras patas negras. É, as pataniscas da minha avó. Isso, as pataniscas. Ah, velho, mas por falar em bom cozinheiro, cara, quais foram os maiores gastos que vocês já fizeram na cozinha, cara? Porque quando eu era pequeno, sei lá, 8, 9 anos, cara, eu fiquei sozinho em casa, né? E o que foi que eu inventei de fazer, cara? Eu adorava chocolate quente, né? Nescau quente, na verdade. Aí, um belo dia, eu tava sozinho em casa, peguei uma xícara de café, botei 3 colheres de Nescau, 3 colheres de leite, botei um pouquinho d'água, mexi, liguei o fogo e estacionei a xícara lá em cima pra esquentar o Nescau, né, cara? E tipo, imagina o desastre, né? Com a xícara em contato direto com coisa, cara. Ela estourou? Claro, cara. Estourou. Fudiu, cara. Eu, o máximo que eu já fiz, devia ter mais ou menos essa mesma idade, e eu fui inventar... Eu cheguei, minha mãe, deixa aqui, eu frito um hambúrguer. Cara, quando eu virei o hambúrguer, foi aquele puff no hambúrguer na banha, veio aquela banha toda na minha barriga. Cara, mas doeu muito. Conclusão. Fiquei com a barriga cheia de bolha de quem mandou aí. Lente queimou. E você, Hel? Cara, eu faço comida desde os 8 anos, né, cara? Tipo, desde os 8 anos que eu me viro, assim. Tipo, eu costumo dizer que o ovo mexido salvou minha vida muitas vezes. Assim, a única experiência que eu lembro, assim, cara, é que o primeiro arroz que eu fiz ficou verde. Ele fez um arroz verde. É, cara, porque, tipo, era com ervilha, entendeu? Só que ninguém tinha me dito que não pode mexer o arroz, sabe? Então, assim, meio que acabou com a ervilha e ficou só arroz. E o arroz ficou verde, entendeu? Mas tirando isso, eu não lembro de mais nada assim, cara. Tô acostumado a cozinhar desde pequeno, entendeu? Não. Eu só não sou francês porque seria muito gay, cara. Hoje eu até cozinho bem, mas tive que passar por certos momentos. Cara, hoje eu me viro tranquilo, velho. Hoje eu faço... Tá doido, eu sei cozinhar de quase tudo hoje em dia, cara. Agora sim, quando eu era pequeno, velho, além de ter detonado essa xícara de café com Nescau, teve outro caso, velho, que eu fui fritar um ovo. Certo? Fritei o ovo bonitinho lá, saí alegre e tal, botei o ovo lá no prato, né, com um pouquinho de arroz e coisa e tal, e fui pra sala. Só que quando eu fui pra sala, cara, eu esqueci de desligar o fogo que tava a frigideira. Nossa. Tipo, eu baixei aquela tampa de vidro do fogão, cara. Porra. Foi outro explosão na cozinha, cara. É Jordano desesperado, é Jordano pulando do banco, pulando da cadeira, vai olhar, pegando fogo na casa. É, cara, e tipo, quando explodiu o vidro, cara, meio que apagou o fogo, sabe? E o som, e o gás ficou subindo o cheiro, cara. Quando minha mãe chegou, cara, foi bizarro, cara. Foi a maior surra que eu já levei na minha vida, cara. Nossa. Cara, eu posso contar histórias que já aconteceram com outras pessoas, porque comigo mesmo, cara, nunca teve problema. Porque eu já nasci no meio de uma família, que meu pai era cozinheiro, minha mãe é outra cozinheira, eu nasci no meio de um restaurante lá, o pessoal fazendo comida naquelas panelas, aqueles fogão industrial, aqueles fogão mesmo que tem uma boca maior que tudo, cara, é aquele fogo forte. Então, eu já nasci naquele meio, acostumado com tudo aquilo. Então, eu nunca causei nenhum desastre atômico como o do Jordano, que quase explodiu a casa, entendeu? E também nunca me queimei. Pra não dizer que eu nunca me queimei uma vez. Que eu tava na minha avó, que foi por acaso, o freezer dela ficava embaixo de um forno. O forno dela era aqueles forno pequeno que... Ah, aquele forno elétrico. Forno elétrico, é. Sim. Ali em cima do freezer. Quando eu abria o freezer, foi tão genial que a minha avó teve a ideia, entendeu? De colocar o bagulho pendurado em cima do freezer. Quando tu abria a tampa do freezer, que era aquela de abrir pra cima, e não a portinha, mas era tu levantava o freezer, levantava, batia ali, com o forno ligado, que ela deixou ligado, assando, acho que era um frango, alguma coisa, não lembro agora, ligado. E me pediram pra mim pegar um refrigerante que tava no freezer. Eu pensando, se o forno tá ali, o forno vai tá, deve estar tá desligado a essa hora. Eu não me toquei que o forno tava ligado. Quando eu abri, o que, que é que encosta na droga do forno? Todos os meus dedos. Entenda isso. Eu levantei pra não deixar o bagulho levantar e bater ali, porque quando levanta tem uma pressão que dá do freezer quando ele abre, sabe? Aquela pressão que vai pro alto, tipo uma mola. Aí pra não deixar ele bater ali e derrubar o forno, eu fui segurando com calma e levantando até encostar. Quando encostou, velho, porra, eu só senti aquele bagulho queimando, velho. Velho, eu puxei e fechei o freezer numa pancada só, que deu um barulho do caramba, que eu não sei o que foi. Porra, cara. Quando eu olhei, cara, aquele bagulho tava ligado, porra. Aí ficou... Não foi uma queimadura total, foi só... Deu só aquelas bolhas, mas porra, deu pra caramba. Ah, sem dúvida. Ah, sem dúvida, velho. Foi brabo. É muito ruim, cara. De bolha de queimadura, hein? Pior coisa. É horrível, é ridículo. Mas... Não, cara, tipo... Queimadura, cara, é um negócio que me dá raiva. Porque, assim, eu odeio fazer fritura. Porque, cara, o óleo me persegue. Eu já aceitei isso. Já aceitei, o óleo me persegue. Eu posso estar do outro lado da cozinha. Eu só vou escutar aquele barulho, sabe? Aquela bolinha estourando. Ah, é certo, aí você... aquela porcaria vai fazer uma parábola, uma só, sabe? Vai fazer uma parábola e vai me encontrar exatamente onde eu tô. Sei, sabe? Como é que é. Não aceito isso, cara. Sério, eu odeio fazer fritura por causa disso. Bem, comigo isso não acontece. Eu posso estar do lado da panela, da fritura. A fritura pode estourar, mas uma gota sequer não me acerta. Eu vejo muita gente reclamando por isso. Eu não reclamo porque não me acerta. Se me acerta, eu não sinto. Porra, eu me acostumei já. Zoei like a ninja, né? Pois é. Não, cara, eu sei como que é. Eu também me acostumei com isso. Não me afeta. É, eu sou um ninja, cara. As gotículas vêm em mim e eu paro naquele Matrix. Desvia de um. Teleporta pro outro lado pra desviar do outro. Faz um malabarismo mortal triplo com o Tio Wick pra trás pra desviar de uma gotícula de menos de um milímetro. Aí desvia. Quando as luzes voltam ao normal, eu tô lá em pé ainda, normal, segurando a frigideira com a espátula na mão. Oi, e aí, beleza? Quando a gente acha que isso não tem como ficar mais bizarro, né? O vídeo consegue trazer Matrix para a cozinha, cara. Exatamente. Não, eu fiquei imaginando essa cena, sabe? Tipo, em câmera lenta, a bolinha estourando no óleo, aí de repente voando pro Vini, aí o tempo para, tá o Vini pulando assim no ar com o pé pro alto, sabe? Aí vem a bolha, sei lá, cara, é bizarro isso, não dá isso. É melhor voltar pro assunto da comida. Pô, é exatamente isso. Então, como eu estava contando, eu nunca tive um desastre. Eu posso contar o que já aconteceu com outras pessoas que eu sei. Porque comigo mesmo nunca aconteceu esse desastre na cozinha. Desastre, eu também não senti, não. Não, também não, cara. Meu arroz ficou verde, isso não é um desastre. Fiz outro. Você fez uma comida verde. O Lente conseguiu se banhar em banha de hambúrguer. Ah, você se queimou com forno elétrico. Não, mas peraí. Eu não tava com forno da Xuxa. Não, mas o mais bizarro é o que é o Jordano, né? Explodindo a casa. Ah, não. O Jordano, de fato, é um projeto de terrorista. Exato. Isso nós já percebemos há muitos castes atrás. Ele era caçador de gato pra ser veterinário. Entendeu? Exato. Então, a gente já sabe que ele é um terrorista nato. Tá no sangue dele. Entendeu? Explodir a casa já foi a certeza que ele vai ser um homem bomba. Eu nem vou contar o que é que eu fiz com um prego, um martelo e uma tomada, cara. Entendeu? Ele criou... Tenho certeza que ele criou uma dinamite eletroeletrônica ali. Entendeu? Mas isso aí ele conta outra história, outros papos, é outro caminho. Então, nunca teve, mas já vi acontecer com pessoa que não tem a panela de pressão. Botou a panela no fogo, tranquilo. Brigou, passou o tempo, a panela apitou, a panela parou de apitar. Beleza. Ela foi abrir a tampa. Sendo, quando ela foi abrir a droga da tampa, ela botou em cima de uma superfície gelada. Já imagino o que aconteceu. Exatamente. E não tinha saído completamente, porque essas panelas de pressão, ela para de apitar, mas ainda você ainda tem que dar, levantar lá o pino para ter certeza que saiu todo o ar, né? A pressão. O ar quente, exatamente, a pressão. Então, só que a pessoa, acho que não sabia disso, eu não sei, cara. Ela botou em cima de um bagulho frio, da pia, cara, tava molhada, gelada, e botou... E foi abrir. E como você sabe que a panela de pressão, pra abrir, a gente tem que dar aquele tapinha de vez em quando, né? Pra soltar, que às vezes não solta, né? Quando ela botou ali, deu o tapa, o bagulho explodiu, né? Na cara dela, cara. Se tava quente, não sei. Eu sei que deformou a cara dela. Queimou tudo. Queimou mesmo. Entendeu? Foi na cara dela. Por incrível que pareça, tem muito acidente desse tipo. É bem comum. Acidente. E eu vou falar. E sabe o que, que ela queria pegar dentro da panela de pressão? Não era fazendo arroz. Era uma lata de leite condensado que ela tinha jogado. Ah, pai, sempre fiz aqui, não, em casa. Ah, não, peraí, cara. Não. Ela pediu, então, né, cara? Pai, você que vocês nunca fizeram lei, isso? Não, vocês nunca fizeram isso. Isso meu pai faz, eu não faço, no caso, nunca tentei. Mas isso é uma coisa que muita gente faz. É só deixar uns 5 minutos lá com a lata de leite condensado lá dentro, aí vira creme de leite. Vira doce de leite. É, vira doce de leite, creme de leite, foi mal, errei, creme, nunca doce. Eu nunca vi isso na minha vida, velho, juro. Vocês nunca viram isso? Juro, nunca. Não, cara. Que isso, não, nunca vi isso também, cara, isso é absurdo. Isso é... Não, cara, é bem comum. Minha mãe sempre fez isso. É, meu pai, minha avó, meus tios, minha família no geral, no caso, sempre fez. Então é uma coisa que eu considero normal, porque está no meu cotidiano. A mim também. Isso aí, Lente, é nós que domina a parada aqui, tá ligado? Dessa vez eu tenho que concordar com ele. Pra mim isso é uma coisa absolutamente normal. Exatamente. Nossa, cara, tá doido. Mas, cara, tipo, histórias de gente assim que nós conhecemos. Eu lembro de uma amiga minha, entendeu? Que resolveu fazer um ovo mexido. Não foi nem na parte da culinária, sabe? Mas aí ela falou, cara, me ajuda. Eu, que houve? Tipo, eu fiz um ovo mexido, eu não consigo tirar o ovo da frigideira. Eu já tentei botar de tudo, cara. Eu botei veja, eu botei limpa-vidros, eu botei amoníaco e aquela porcaria não sai. Meu Deus. Não, eu boto a mão na cabeça e meu Deus. Eu não ouvi isso, cara. Veja. Não, ovo. Deixa eu falar uma coisa, cara. Tem uma outra amiga nossa que também quase colocou fogo na cozinha fritando um hambúrguer. Cara, tipo, e a minha cara pra dizer pra ela, tipo, olha só, era só você botar um pouquinho de água e botar pra esquentar, tá? Que depois você passa a espátula e tira tudo, né? É uma coisa, cara, simples. Depois eu fiquei sabendo que ela aposentou a frigideira, cara, porque, tipo, não dá mais, sabe? Ela fez uma reação química naquela bosta. Não, cara, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Ela fritou o ovo. Exatamente. Ela, isso, esse trabalho todo dia era pra tentar limpar a frigideira? Não, calma aí, ela não pra fritou tirar o ovo que ela fritou. Calma, ela não fritou não, ovo, ela fez ovo mexido. Então faz mais bagunça do que fritar um ovo, entendeu? Não, aí não, tipo, você então tira. Ela... Calma, um de cada vez. É, você tira ela o ovo. O ovo. Uhum. Aí ficou a sujeira do ovo lá. Claro. Então, esse trabalho todinho foi pra tirar a sujeira do ovo. Isso aí. Exatamente. Não, velho. Você entendeu a reação química que ela fez? Ela criou um ácido, ela criou um novo tipo de ácido, cara, pra porra, misturar veja. Mas o quê? Dava verde, né? Sei lá o que ela botou, cara. Eu sei que. Fiquei absurdo com aquilo. Porque até só botar uma água e botar pra esquentar, sabe? Porque aquilo sai tudo. É, que às vezes o pessoal não pensa, sabe? Eu acho que tem pessoa que tem cérebro, mas parece que não tem cérebro, cara. Exato. Eu acho que o que tem na cabeça é tofu. Não é cérebro, é tofu. Tofu. Ai, Deus. Se alguém faz isso com a minha frigideira, quem tá fu sou eu, cara. De fato. Se alguém faz isso com a minha frigideira, quem tá fu é quem fez isso. Exato. Ah, eu não vou repetir essa frase porque pra não ficar repetitivo. Eu vou ser original. Ninguém toca na minha frigideira senão perde a mão. Tá ligado? Mano. Valeu, voltou o mano. Voltou o mano do rap. É a parada assim, isso aí, beleza. Estuta não pode chegar de teta com a frigideira do mano Vini, não. Essa parada aí, chegar de teta na frigideira do Minha aqui, meu irmão, perde a mão, tá ligado, rapaz? Fica esperto na tua aí e simbora com paz e amor no coração. Não, cara, mas falando nisso, eu tava lembrando de outra coisa que foi feita na minha infância, cara. Que criança... milho acha que todo milho vai estourar pipoca, né, cara? Pô, de fato. Aí você pega aquele milho que não é de pipoca, sabe? E bota no micro-ondas, numa vasilha plástica. Nossa. Cara, na boa. Eu tô rezando pra você não ter feito isso, Daniel. Não, eu e meus amigos fizemos isso com uns 10 anos, cara. Tipo, porra. Tipo, eu só imagino um milho derretido. Não, o milho não derreteu, cara. A vasilha derreteu. Não, e o milho virou na vasilha. Derretido. E o milho no meio disso tudo. Cara, o estrago não foi tão grande, porque a gente tava na cozinha, entendeu? E começou a sentir um cheiro que era estranho, entendeu? Pipoca não cheira assim. Vamos parar, tá errado, tem uma coisa errada aqui. Pera aí, aperta o botão ali. Tá bom, petalha, né? Não, cara, mas eu já vi coisa pior. Por exemplo, quem é um indivíduo que coloca um banco do lado de um fogão? Cozinheiro ou não? Alguém? Ah, o cozinheiro preguiçoso, cara. Não, porra, não. Tranquilo, se é uma pessoa assim, como a gente. Não, como a gente não, excluindo eu daqui da parada, sabe? Mas assim, pessoas que só tem adulto, tudo bem. Mas e quando a casa é lotada de criança de 5, 4 anos? Tu vai colocar um banco do lado do fogão? Um banco, eu digo um banco, cara. Um banco assim, daqueles que... Hel, me ajuda aí. Aquele banco que você botou naquele mesão lá pra gente sentar. Sabe qual é? Aquele que tem um assento e tem pernas, não é? Mais ou menos é assim? É isso mesmo, é bem por aí assim. É um que tem assento, tem pernas, mas não tem encosto. Não. Acertei? Tu acertou, mas tu esqueceu de falar que ele é de madeira rendado e bordado. Entendeu? Tá. Eu tenho isso aqui em casa, cara. Cara, você... A gente tem que contar a foto do banco agora nos links relacionados, cara. Eu coloco no link relacionado pra vocês. A morte aquela. Banco, é, isso aí. Vou tirar uma foto do meu banco e vou deixar lá, tipo, banco do réu. Isso aí, beleza, tranquilo, exatamente isso. Cara, colocar do lado do fogão. Cara, meu Deus, a pessoa tinha esse banco, tinha o fogão, e ela tava com uma panela de pressão aberta, sem a tampa ainda, com a água pra ferver, pra fazer o feijão. Me chega, meu tio, pirralho, vai sentar no banco do lado do fogão, o cabo da panela de pressão tá virado pro lado do banco, ou seja, quando ele foi sentar, acertou o braço no cabo, a panela de pressão, que já estava quente, virou aquela água em cima dele, mais a panela de pressão nele. Logo, resultou em quê? Queimadura de segundo grau a terceiro grau. Ele só não ficou marcado porque na época eles usavam um negócio que usa hoje pra tirar, que ataca na pessoa, que bota na... É uma pasta nele, que eu não lembro o nome dessa pasta, que minha mãe que contou e falou o nome, mas eu não recordo no momento, e como ela não está presente no presente momento do estúdio, então eu não posso chamar ela, entendeu? Então, é aquilo. Era uma pasta. Eu sei que era uma pasta. Atacou nele. E no que atacou pasta nele? Pasta de dente, cara. Oi? Creme dental, cara. Até hoje, quando eu me queimo... Isso é pior do que... Creme dental. Não, isso é horrível, cara. A pior coisa que você pode fazer é jogar pasta de dente. Não é pasta de dente. Na verdade, não é pior. Tem duas coisas piores do que pasta de dente. Manteiga e pó de café. Não cara. Foi nada disso. Foi uma outra pasta aí com outro nome estranho. Nisso... Pasta. Foi uma pasta lá, atacou um vidro inteiro. Então, quando queimou, ela falou que aquela pasta, a minha avó foi puxando, que saiu arrancando a pele toda, mas cortou a pele queimada e foi puxando, tirando com essa pasta, e não ficou marca. Mas ele ficou totalmente despenado. Minha mãe falou que pegou tipo, foi, imaginem só, da barriga pra baixo, entenderam? Nossa! Da barriga pra baixo que pegou tudo nele. Brincadeira não, viu? Não é brincadeira. Porra, mas o errado foi quem deixou a panela com o cabo virado pra fora. Isso aí é coisa básica de cozinha, cara. Tu nunca deixa a panela assim. Exatamente. E outra coisa, o banco do lado do fogão. Nunca tenha um banco do lado do fogão. Cara, o banco é o de menos. Podia ser até um adulto. Não. Passa perto do fogão, não vê o cabo e esbarra no cabo. Não, o problema também não é só o cabo, mas o banco também em si ali, entendeu, cara? Pô... Botar um banco do lado do fogão, você tendo criança em casa, cara, é um risco de você estar com a panela no fogo, a criança subir no banco e botar a mão na panela entendeu? Seja lá para se apoiar, para qualquer coisa, cara, é um... É para queimar tudo, hein? É, pois é. Dicas de segurança com Landy e Vini. Exatamente. Crianças, não façam isso em casa. Isso com os dois mais malucos do cast, né, cara? Mas enfim... A louca não, aí é só normal. É, mas já que a gente tá falando de segurança e dicas, vamos dar algumas dicas pra cozinha pro pessoal aí? Vamos lá. Tá, eu vou. Tá, deixa eu mandar minha primeira dica aqui. Momento, Ana Maria, vai arragar, vai lá. Primeira dica. Minha dica é o quê? Crianças, se você vê o fogão ligado, o fogo aceso, não chegue perto, cara. Melhor coisa que você vai fazer. Peça pra sua mamãe que já era. A minha dica, cara, é bem simples. Você tá aí, corre ali no fogão, liga ele todo, puxa a mangueira do gás também, rasga ela, risca um fósforo e corre. Corre feito diabo. E depois tu vira pra trás e olha pra tu ver os fogos de artifícios. Entendeu? Ou seja, depois dessa dica, a gente só tem uma dica pra dar. Se você viu o Vini na cozinha, corre. Tá de perto. Depois incendiar e sou eu. Depois do projeto de terrorista sou eu. Depois eu sou... Não, eu sou normal. Mas agora... Sério, você não tem nenhuma dica agradável não, Daniel? Depois da minha dica poderosa. Já dei, cara. Já dei minha dica. Fique longe de você. Exatamente. Ah, é. De fato. Ah... Mas não tem mais nenhuma outra dica? Ninguém tem mais nenhuma outra dica? Eu dou uma ideia de... Não, cara, não tem... Ninguém mais tem dica aqui. A passarinho... Não, deixa pra lá. Mas, cara, eu quero saber, assim, tipo... De vocês, que a gente tá falando de comida aqui, eu quero saber realmente quem de vocês manda bem na cozinha mesmo, rapaz. Olha, eu posso falar que eu. Né? Ah, velho, hoje em dia, eu também respondo por mim, cara. Na boa. Porque, tipo, aqui em casa, por exemplo, sou eu, minha mãe e meu irmão. Minha mãe trabalha, quando eu venho almoçar em casa, tem que cuidar do meu irmão pequeno, velho. E quem cozinha sou eu, velho. E, tipo, de tudo, de franga parmegiana a, sei lá, cara, escondidinho de carne de sol eu faço. Bom. Eita, rapaz. A minha pele já é outra. Detalhe, cara, eu aprendi tudo pela internet, cara. Internet, nosso melhor meio de conhecimento, né? E aprendizado. Não, cara, eu aprendi tudo. Eu aprendi tudo na livre e espontânea pressão, sabe? Tipo, minha mãe trabalhava, eu tava em casa. Aí ela me ligava e falava assim, hoje eu tô afim de fazer de comer um frango assado com batata no forno, tá? Eu tipo, mas como é que você faz isso? Faz o seguinte, procura. E tipo, foi dando certo, cara, entendeu? É curioso, uma coisa complicada. Tua mãe é do mal, hein? Só isso que eu te digo. Que fala assim, mãe, me ensina a nadar, me põe na escola de natação, ela, vamos ali no clube. Aí chega, olha assim, o Daniel na parte funda da piscina, Daniel olhando assim, ela, meu filho, tá vendo esse lado? Que esse lado é a parte funda. Nada. Pá! O Daniel tava falando do espaço que ele sabe. Já no meu caso, eu fico restrito à comida italiana e um bom churrasco. Olha, agora... A antiga arte gaúcha. Olha, agora eu vou falar. Eu sou eu, no caso. Eu realmente nunca precisei cozinhar. Mas se precisar, tenho já a minha experiência. Né? Não tenho experiência, mas eu sei fazer tudo. Só nunca pus a mão na massa. Mas eu sei. Mas... Experiência teórica, né, Vinho? Experiência teórica. Na prática, nunca parei pra fazer nada, porque nunca foi necessário. Vou te falar uma coisa, é intuitivo. Eu aprendi a fazer churrasco na intuição, cara. Você veio lá. Eu provei minhas habilidades. Mas fazer churrasco é sempre na intuição, né, cara? Fica virando a carne até tu achar que tá pronto, cara. Vai, mas não é só isso, não. Não é só pegar a carne e tacar no fogo. Ah, eu sei, tem o corte certo, tem o tempero que você põe antes e coisa e tal, mas tipo, fazer o churrasco em si não é preparar a carne, é você tá lá vendo a carne fritar e ficar virando, cara. Eu aprendi cara. Isso tudo basicamente na intuição. Ah, tá. O corte certo, porque se você cortar errado a carne fica uma bosta, fica dura. Fica horrível de comer, O corte certo, o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que deixar na carne. Eu sou praticamente... O mestre churrasqueiro, o mestre na arte de manejar o espeto. Tchê. Ah, mas, na boa, eu tenho a minha intuição. Se eu for cozinhar, eu sei cozinhar, porque é uma coisa que eu tô te falando, eu cresci com isso, então eu tenho também essa intuição. Eu tenho o jeito de fazer, mas eu nunca precisei fazer. Então eu não tenho experiência prática, mas eu sinto que eu sei fazer, entendeu? Eu geralmente não faço em casa. Minha mãe fica muito puta com isso. Porque eu vou na casa dos outros e faço tudo. Em casa, tem gente aqui que faz no meu lugar, vou fazer pra quê? A questão que aqui não é nem isso. É questão que... É isso. Porque já fazem aqui. Se minha mãe chegar e falar, você vai cozinhar hoje? Pô, eu falo, pô, beleza. Eu me viro lá, taco fogo na cozinha, mas eu faço comida. Entendeu? Porque eu posso explodir, eu posso chegar lá, puxar a mangueira, explodir a cozinha, ver os fogos de artifício, sentado na minha varanda, comendo a minha comida. Entendeu? Eu sou assim. Psicopata. Cara, psicopata, cara. É só mais um nome. É só mais uma das minhas faces. Então, é normal. Ai, Deus. O que que eu falo depois disso? O Vini é o tipo de pessoa que consegue deixar qualquer um sem palavras, né, cara? É, eu sei. Eu sou muito bom por isso. É por isso que eu faço... Por isso que eu sou popular entre as mulheres. Porque eu deixo elas sem palavras, sem ar. Tá vendo? Eu sou muito bom, cara. Todo mundo ficou em silêncio. Pelo jeito, isso não é com as mulheres, não, cara. Hã? Pois é, todo mundo, né? Estou vendo que hoje eles querem tentar me difamar de todas as formas. Eu tô quieto hoje. Eu tô super quieto. Falei nada. Nem eu. É, tudo que você falou vai ser cortado na edição, né, Nico? Cara, a gente já falou então de coisas assim que gostamos de comer, que não gostamos, mas os nossos hábitos alimentares. Porque assim, a gente pode gostar de comer muita coisa, sabe? Mas o que exatamente a gente cumpre e o que não cumpre, sabe? Tipo, como é que é? A gente é saudável? O que, quer saber? Quer saber a minha dieta? Eu sei, mas você pode contar aqui. Vamos lá, cara, a minha dieta é simples. Eu, desde pequeno, sempre tive que comer arroz e feijão. Todo mundo. É, não, aqui em casa, não, tudo que eu tenho hoje, eu não consigo. É porque, convenhamos, ele meio que cresceu em um lugar onde realmente não se come muito feijão. De fato. Até come, cara, até come, mas não feijão preto. Feijão vermelho, feijão branco, feijão fradinho, feijão de bico, feijão amarelo, sei lá, porrada de feijão. Feijão verde. Você sabe, esse negócio de comer bom feijão com arroz é mais coisa de brasileiro mesmo. Eu sempre tive que comer, ou seja, feijão com arroz está na minha dieta. Aí que vem a variação. Não vivo sem carne de porco, carne de boi. Tem que ter praticamente 3, 4 vezes por semana. Quando tem carne de frango, eu fico até puto. Pra mim é a carne mais escrota que tem. Não tem gosto de nada. Tem gosto só do tempero que você coloca nela. Então, basicamente, a minha dieta fica com arroz, feijão, carne de porco, carne bovina, comida italiana e pizza. Ah, velho, eu também não vivo sem carne, não, cara. Carne, pra mim, melhor coisa do mundo, cara. Concordo, tipo... esse pessoal vegetariano aí é... Eu ia dizer isso, velho. Eu não sei, cara, como é que esse pessoal vegetariano consegue viver sem comer carne, cara. Não sei. De jeito nenhum, não tem como não, sabe? É, realmente. Tem que ter uma carne. Seja uma carne branca, uma carne vermelha. Tem que ter carne. Carne branca pra mim é a coisa mais sem graça que tem. Pra mim tem que ser carne vermelha mesmo. Tem que ser carne de porco, carne bovina. Aquela coisa com gordura, com gosto. Ah, uma picanha suína. Picanha suína. Eu ainda tô com a picanha bovina, mas convenhamos, gosto é gosto. Então, galera, é exatamente assim, por isso que o Lenny só vem aqui em casa quando tem churrasco, entendeu? Porque aqui, tipo, só carne branca, entendeu? Geralmente. Então é muito raro ter carne vermelha. Hoje em dia até tem, mas frango, eu abri esse cast dizendo que eu era especialista em frango, cara. E sou, de fato. Eu sei fazer 300 receitas com frango. Com frango. Então, agora tu pede pra ele fazer uma receita com carne vermelha e ele te fala que não sabe. Claro que faço. Fácil, cara. Ele faz. Então eu vou retirar o que eu disse e vou voltar pro meu lugar. Então, cara, ele sabe fazer porque ele meio que tem motivos pra saber fazer tantas receitas diferentes com frango. Porque senão ele ia comer a mesma coisa todo dia. Exato. Eu sei fazer muita coisa com frango e sei botar muita coisa em ovo mexido desde criança, entendeu? É que nem aquele super miojo que a galera faz, que a galera chega lá, bota o miojo, aí bota feijão, aí bota, quebra um ovo lá dentro, pega aquela salsicha de hot dog, sai picando, faz picadinho de presunto e assim vai, velho. Eu não consigo comer um troço desse. Então, cara, velho, aí que tá. Se tem uma coisa que eu não entendo é miojo, cara. Sério, eu simplesmente não consigo entender qual é a dificuldade de fazer uma massa. Não, a dificuldade não tá, cara. Porque o macarrão, o pessoal, o miojo já vem pronto pra uma porção, pra um prato. O macarrão, o que nós compramos, que é em pacotinho de quilo ou meio quilo, a gente tem que medir a quantidade de um prato pra uma pessoa. Se for uma pessoa só comer. Não, discordo totalmente, cara. Porque assim, as pessoas têm gostos diferentes, entendeu? Então, às vezes, a quantidade de miojo, cara, pode não dar pra uma pessoa só. Eu acho que o lance do miojo, cara, não tá na quantidade, mas tá naquele pacotinho de tempero que vem junto. Aí, velho, pra mim aquilo não é o bastante. Eu também acho que não é, enfim. Eu sou muito mais um macarrãozinho bem feito lá, né? Cara, eu praticamente quase nunca como miojo. Cara, mas como a minha mãe come miojo, ela não usa o tempero do miojo, porque ela fala que aquilo é muito salgado, que a comida dela é toda sem sal. Quando eu como, eu coloco 2, 3 pacotinhos daquilo. Eu vou dizer a verdade, miojo é feito pra uma pessoa preguiçosa, que não quer cozinhar, de fato. Só você botar a água no fogo, 3 minutinhos, tá pronto, você vira o tempero e tá comendo. É verdade, mas você não faz miojo em 3 minutos. Exato, mas o Vini, você já fez um macarrão na vida, cara? Cara, não. Não é muito, não demora muito não, cara. É basicamente a mesma coisa, cara, só que em outras proporções. Exato, você bota uma água, geralmente você bota um azeite, um óleo pra soltar, pra não ficar tipo... Pra não ficar unido os mecerembos. Exatamente. Uhum. Bota um salzinho e bota massa, cara. Isso é fazer um macarrão, sabe? É, a mesma coisa que fazer um miojo, cara. Mesma coisa. Praticamente a mesma coisa, cara. Você vai preferir um negócio industrializado, tipo, que não tem gosto nenhum na maioria das vezes. Tirando aquele molho industrializado. Tipo, no lugar de ter o trabalho de botar um sal, é isso? Cara, eu vou te falar uma coisa. Miojo, pra mim, é uma coisa que eu como quando é 3 da manhã e eu tô cheio de fome e não tem nada pra comer a não ser miojo. Miojo, cara, pra mim, é fim de balada, velho. Eu chego em casa, brocado de fome, eu tenho que comer uma besteira, velho. Eu pego um copinho daquele cup noodle de miojo, cara, esquenta a água, bota ali dentro e já era. Só no outro dia. Não, aqui não me sustenta, de jeito nenhum. Ah, velho, não é pra sustentar, cara, é só pra te tirar o ronco da barriga enquanto dorme. Ah, não, pra mim é pior, cara, porque me abre o apetite. Eu posso ser magro, mas eu tenho estômago de gordo. É, no caso, varia de pessoa a pessoa. Para umas pessoas ele abre apetite, para outras pessoas ele alivia por uns segundos. Cara, outro dia, eram 3 da manhã, eu tava com muita fome. Cara, mas eu fritei uma linguiça calabresa, cortei umas salsichas, botei um molho, fritei uns hambúrgueres e bacon, taquei tudo dentro de um pão, cara. Aí foi um sanduíche maravilhosamente gostoso às 3 da manhã. Nosso amigo Lendi tem gastrite, mas é uma gastrite tensa, cara. Se ele comer um troço desse, meu Deus do céu. Cara, foi gostoso demais, mas foi uma semana passando mal. Mas é aquilo, né? Valeu a pena, né? Tava bom. Valeu. Agradou, valeu, falador. Toda... Valeu, isso aí. Sem dúvida. Não, cara, miojo pra mim é só no yakisoba, sabe? Tipo, acho que é a única coisa assim que eu vejo que o miojo é útil. Ah, eu acho yakisoba tão sem graça, cara. Eu não como yakisoba porque tem muita verdura, cara. Não, cara, tu pode escolher as verduras que você quer colocar lá, escolhe alguma coisa que você gosta de comer. Ah, velho, pra mim yakisoba tem que ser sem verdura, cara. E yakisoba sem verdura é miojo, cara. É miojo com carne, né? Miojo com carne, né? Basicamente. Isso eu faço em casa, cara. Cara, eu vou te falar, eu nunca comi uma yakisoba. Miojo, sim, já comi. Macarrão, já comi. O que eu já fiz? No máximo que eu devo ter feito foi miojo, porque não tinha massa de macarrão também. Não, você coloca umas batatinhas, então... alguma coisa que você gosta de comer, corta uns tomatinhos em cubinho, tu bota ele só no final, porque se você botar no início ele vai derreter. Se você coloca ele só no final, ele vai ficar molinho, uns cubinhos quadrados, assim. Tá aí mais dicas do Lente, ó, cozinhando com Lente. Não, a gente fez aqui uma parada de cozinhando com não podcast, cara. Eu ensinei a fazer macarrão. O Lendi ensinou a fazer um miojo. Exatamente. E, tipo, tá nisso, né? Tá nisso. Vai lá, Jordão. Vai lá, Líder. Líder, ensina a fazer alguma coisa aí. Vai lá. Na verdade, eu ensinei a fazer um yakisoba pré-fresco, né? Exato, exatamente. Ah, velho, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que eu posso ensinar. alguma coisa rápida pra fazer, cara. É, uma coisa que eu curto muito, cara, que a gente vê em restaurante, é aquele frango à parmegiana, cara. E o que é o frango à parmegiana, cara? O frango à parmegiana não é nada mais do que o quê? Do que o frango empanado, né? Quem não sabe empanar o frango é aquele negócio, passa na... Pega um ovo batido, passa, então na maionese, alguma coisa, passa na farinha de rosca, frita no óleo, deixa secar pra ficar bonzinho. Será que na maionese fica bom? Fica ótimo. Com maionese? Eu nunca, uhum. Tipo, eu não gosto de maionese, mas eu também não gosto de ovo e como coisa empanada. É, eu adoro empanado, cara. Aí eu vou contar. Deixa eu terminar. Aí pronto. Não terminou, cara. Não, cara, eu ensinei a empanar, cara. Tem calma. Aí tu empana lá, põe lá na vasilhinha, né? Aí o que é que acontece? Tu prepara um macarrão espaguete, só um pacotinho mesmo. Do jeito que você prepara qualquer tipo de macarrão normal, obviamente. Solta e mistura com um pacotinho de extrato de tomate, cara. Põe acho que é 2 colheres de açúcar pra tirar o amargo do tomate, né? E joga lá, mistura tudo, tá pronto, cara. Comida pra 3 pessoas. Você faz em 15 minutos, 15 não, mas em meia hora tá tudo pronto. Esse frango parmegiana seria o peito de frango empanado? Aham. Uhum. Aí fica difícil você comer outras partes do frango empanado, cara, fica meio complicado. Não, porque eu já vi... Cara, no... Eu não sou chegado, cara, vou te falar uma coisa, que fica... Esse negócio de roer osso pra mim é coisa de cachorro. Cara, nos Estados Unidos, velho, eles vendem baldes e baldes. É praticamente asa e coxa. Exatamente. Empanado com pimenta. Mas, pô, isso cara, que é... roer osso pra mim é coisa de cachorro. Eu não sou muito chegado em frango. Frango pra mim é geralmente só se for peito. Não sou muito chegado em costela. Pô, costela pra mim só tem gordura e osso. Tu paga caro pra cacete naquela bosta pra ficar roendo osso. Mais fácil dar pros cachorros. Não, da costela eu concordo, cara. Porque assim, costela é muito cara em qualquer lugar que você vá comprar, cara. E não tem carne nenhuma. Só tem osso, cara. Tu paga pelo osso naquela bosta. E ainda tem gente que abre a boca pra falar, né, eu gosto de costela. Costela é muito boa. Eu gosto de comer osso. Se for pensar, eu vou num pet shop, compro um pedaço de osso daquele gigante. Cara, eu posso passar um mês roendo aquilo de boa. É bem mais. Pô. Mas como ele tá falando, se frango parmegiana é o nosso chamado peito empanado... Cara, é peito frango parmegiana, cara. Resumindo, é o quê? É peito de frango empanado com extrato de tomate, cara. Com macarrão, e né? Salado por cima. Não, macarrão é tipo... Alguns lugares servem macarrão. Eu boto macarrão porque eu gosto muito, cara. Mas tem canto que vem com uma poção de arroz ou outra coisa, entendeu? Entendi. É, basicamente é um molho. É um molho parmegiana em cima. Parmegiana, é... Parmegiana, frango empanado e queijo ralado, cara. Acabou, tá pronto o prato. Meu Deus. E é bom, cara. É um prato que você não gasta R$10 pra fazer. Cara. E sei lá, você paga 30 no restaurante, cara. Eu não sou muito chegado em comida com queijo, cara. Queijo pra mim só na pizza. Nem eu. Sério mesmo? Sério. Não. Não dá pra acreditar. Mas uma comida... Uma comida que o real não comeria seria supremo de frango. Não comeria. Supremo de frango. Você vai ensinar a fazer? Não, cara. Não vou ensinar a fazer isso. Porque... Até que é fácil, mas eu não vou ensinar. Aí eu vou até procurar o que é um supremo de frango. Exatamente. Vou te falar uma coisa. Essa tá me dando uma fome. Tudo bem. Deixa eu explicar. Não, não vou explicar nada não. Deixa quieto. Eu não vou ensinar prato nenhum, porque eu sou terrorista na cozinha. Então, terrorista, como é um bom terrorista, não abre a boca pra contar história. Cara, frango com milho, com espiga de milho, na verdade. Creme de leite, molho de tomate, batata palha e mussarela, cara. Cara, o único problema dessa receita pra mim foi outra coisa que eu também detesto, que é milho. Uhum. Coisas que eu detesto, cara. Coisas verdes, de o único folhas. Problema. O único problema é que o milho não é verde, né, cara? É por isso que eu falei. Coisas verdes, ervilha, no caso, tirando folhas, né, de coisas verdes, ervilha, milho e ovo. Essas coisas eu não como de jeito nenhum, cara. Não importa. Ou seja, se o nosso amigo Lendi vai comer um prensado na rua, cara, ele come o pão com a salsicha, né? Porque Exatamente. não tem ovo, não tem salsicha, não tem milho, não tem porcaria nenhuma. Essas coisas eu não como de forma alguma, por isso que eu não como prensado. Eu sou carnívoro total, cara. Se você cortar 1 quilo de carne, linguiça, bacon e colocar dentro de um pão, eu como de boa. Mas se colocar ervilha, acabou com o prato. Entendo como é que é, entendo. Mas é isso, cara. Mas quem tá falando de fazer comida, cara, dando dica, explicando ao pessoal? Eu não dei a minha dica. Eu não dei. Mas eu tava lembrando, sabe do que, cara? De um filme, que o cara inventou uma máquina, se eu tiver certo, que fazia hambúrguer e fazia comida, cara. Essa máquina criava comida. Alguém lembra desse filme? Se eu tiver certo, acho que o nome do filme era Está Chovendo Hambúrguer. Cara, que Caraca. Bosta de filme é esse? Isso é uma animação da DreamWorks, eu lembro disso. Eu não vi esse filme, mas... É. Pior que é mesmo, cara. Eu não posso comentar porque eu realmente não assisti o filme, cara. Cara, eu assisti o filme, mas foi que ele assistiu o filme. Eu vi um pedacinho do começo, perdi... Mais outra parte, cheguei na metade, vi. O que deu a me entender que aquela. aquela máquina ela criava comida e controlava o tempo, pelo visto. E o tempo tava pra chover hambúrguer mesmo. Porque no final foi uma tempestade de hambúrguer, de espaguete, de com espaguete à bolonhesa, de. Porra, era comida caindo do céu. A cidade foi inundada, literalmente, por comida. O bom é que ele acaba com a fome no mundo, né, cara? É, cara, é praticamente um sonho somali. Exatamente. É, porque é o que eu tô falando. Isso mais eu queria dizer. Isso é que se eu inventasse uma máquina dessa? Essa máquina... Ah, cara, sei lá, não sei. Tipo, eu acho que você enjoaria de tanto comer hambúrguer, essas coisas, cara. Porque se é muito fácil, você enjoa. Aí, eu vou te falar... que eu gostava muito de peixe quando eu era criança. Só que uma vez eu fui pescar com meu pai, tinha uns peixinhos, tem uns peixinhos que você pesca, o nome daquele peixe é... manjubinha. Tipo, é um peixinho pequenininho, assim, é menor que uma sardinha. Aquilo tu pesca um caniçozinho mesmo. Tu bota quatro iscazinhas numa linha e um caniço, tu pesca aquilo lá que nem água mesmo, cara, vem muito. Cara, mas eu pesquei tanto daquilo, mas tanto daquilo. Chegando em casa, meu pai falou: você pescou, você come. Cara, mas eu comi tanto, aquele peixe que eu enjoei de peixe pra minha vida. Hoje em dia eu não quero mais nem saber de peixe de forma alguma. É. Isso é a prova que a máquina de hambúrguer, mesmo sendo hambúrguer, cara, um dia você ia enjoar. Exatamente. É, de fato. Essa você ia torcer para um dia chover giló. Essa história do pai do Land, cara, me lembra um negócio. Quando eu era pequeno, tipo, eu fui apresentado ao refrigerante já muito tarde, né? Tipo, uns 6 anos, eu acho. Que antes disso era só comida saudável, só suco e coisa e tal, e essas coisas de... Essas coisas. Aí, beleza. Tipo, eu fiquei maravilhado, né, mano, com refrigerante. Sei lá, cara, Fanta uva, Fanta laranja, Sprite, Coca-Cola. E eu me matava naquilo. Aí, uma vez, uma tia minha chegou pra mim e falou assim... Olha, toda pessoa tem um limite de refrigerante pra tomar na vida. Se você tomar demais quando for criança, quando você for adulto, você não pode tomar. Então, você tem que se controlar. Porque quando chegar esse limite, se você tomar muito refrigerante, você vai morrer. Velho, eu entrei numa depressão tão grande, cara. Porque era muito bom tomar refrigerante, cara. Foi triste, cara. Até de me desmentir. E, cara, passaram mais quase um ano pra me contar a verdade, cara. Nossa, cara, isso foi maldade. Não se faz muita isso. Muita maldade, é, cara. Porque chegou assim pra mim no restaurante, quer mais refrigerante, filho? Aí eu, não, mãe, quero não. Ela, por quê? Porque eu tô tomando só um copo por dia, porque senão quando eu for adulto eu não posso mais tomar refrigerante. Aí foi quando criaram coragem pra me esclarecer, velho. Mas, tipo, foi triste, cara. Foi triste, cara. Toda família tem sempre um tio ou uma tia escrota pra fazer um troço desse. Não, a família do Jordano, né, cara? Tem a tia que falou do limite do refrigerante, a tia do Tangiluzinha. Tipo, é bom essa família, cara. Família do bem, rapaz, que ele tem, uma família poderosa. Mas é por aí, velho. As coisas aqui são tensas, cara. E tem muito disso, cara. Tem muito. Mas, cara, falando em refrigerante, era só eu que misturava vários refrigerantes num copo só? Não, cara. Eu nunca fui muito de fazer isso, não. Eu fiz muito isso. Cara, nos passeios que os colégios daqui... O colégio daqui tinha uma mania de fazer um passeio para a fábrica da Coca-Cola. Não sei se vocês faziam também. Não. Nossa. Não. Sério, aí a gente chegava lá, cara, na fábrica da Coca-Cola, né? Era fantástico, cara. A gente chegava lá, aí botavam a gente numa sala, aí passava um videozinho de um pivete, cara, tipo o Super-Homem, só que ele era da Coca-Cola. Aí levavam a gente pra ver a produção do refrigerante, como é que é engarrafado e coisa e tal. E depois trancavam a gente numa sala lá, cara, com aquelas máquinas igual aquelas de refrigerante instantâneo no cinema. Máquina de refil, de refrigerante. Isso. E a gente ficava numa filinha pra ir pegar refrigerante e tal, e tinha lanche liberado lá pra gente, sabe? Tinha salgadinho, tinha Ruffles, tinha biscoito recheado, tinha tudo, cara. Tinha tudo. E a gente ficava nessa sala a maior parte do passeio, comendo e o filme rolando lá pra gente, né, cara? Aí a gente pegava vários copos, enchia assim um cada sabor, cara, e saía misturando pra saber qual era a melhor combinação, cara. Fiz muito isso, cara, fiz muito. Tá doido. Não, eu nunca misturei gostos e paladares, não, porque não dá certo. Também nunca fui muito chegado a esse tipo de coisa, não. Sinceramente. É a mesma coisa que você sair misturando bebida. Não dá certo. É, cara, misturar bebida dá certo. Não. Tanto dá certo que o nome disso é drink. Uhum. Não, pra mim não dá certo e vai continuar não dando certo. Porque meu paladar não admite. Não admite os drinks. Obrigado. Concordo. Negócio é um bom vinho tinto de mesa suave, né? Ou um escuro. Cara, nem o vinho. Land like a sir, né? Land like a sir, né? Não, nem isso, cara. Nem isso. Armado em um barril de carvalho. Safra de 86. Depende. Se for vinhedo de. Do continente sul-americano, é mais, tipo, é bom para quem é mais fresco, porque tem um aroma mais frutado, então fica mais gostosinho de provar. Tá, fresco e frutado na mesma frase é muito estranho. É muito estranho. Gostosinho. Gostosinho, é muito estranho. Muito suspeito, mas é. Ó, você tem que calar a boca depois de uma certa afirmação. Então, galerinha, já que a gente já tá passando do horário, começamos a falar de drinks e de vinhos e de bebidas e de coisas inapropriadas para menores, sei lá, vamos... Já tá chegando o momento de encerrar, vamos dar boa noite. Pois é, é hora do tchau. É um triste o tchau do vinho, cara. É, galera, beleza, vou mandar o papo reto aqui, direto, eu vou aqui na... Voltou o MC. Voltou o MC Zuei. Exatamente, eu vou isso aqui aí, na... Não, agora eu quero ser exatamente, se despeça com rap, Zuei. Isso aí. Então, galera, tô de volta aqui pra falar, mandar o papo reto aqui pra nós, Normano. Eu vou indo com muita paz no coração, espero que vocês tenham gostado. Que vocês não fiquem com treta comigo, não tenham treta com a gente, a parada aqui é tranquilona. É nós na área e é isso aí, é nós que voa. Valeu, galera. Abraço e paz no coração, é isso aí. Amor. Isso aí, é nós que voa, rapá. Nós que voa e é nós, beleza. É nós que voa, bruxão. Depois dessa não tem nem mais o que falar. Exatamente. Então, galerinha, é aquilo. Tchau e assistam The Big Bang Supernatural com nossos amigos Sheldon Winchester. Paz, galerinha.